9, 5. 8, TRN 1, 3, 3, 2, 5. 2, 8, 8. Boa tarde, até mais. Alinhado pronto, 3661. Tá 3661, após decolagem restrito ao 040 até 20 milhas, autorizada a decolada 28240 graus com 1-1-9. Nível decolagem restrito 40 até 20 milhas no perfil Butan 3661. Fala Afonso aos 1835 já. Gente, 1835, chame Recife e em 12685, alterne 12545, Alfa Tango Tango. Samará Recife em 12685, alternando 12545. Boa tarde, o Alfa Tango Tango. Boa. Gol número 394, boa tarde, uma espera 28. Lima tem 28, gol 1394. Lima tem. Dan 3661 decolado aos 25, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa tarde. Controle, boa tarde, Dan 3661 na subida agora. Então, 3661, suba e mantenha nível de voo 040. TAM 3661, aguarde vetoração para evitar tráfego. 12 horas, 15 milhas, cruzando 60 em ascensão, nível 160. Ok, no perfil da subida agora, restrito nível 040, TAM 3661. Restaurador, gol 1-1-6-4-8. Ok, tá autorizado, chama pelo táxi. Autorizado, porque vai cancelar a meta. 3-1-9-2. Restaurador, gol 1-6-4-8. No 648, suba, corrigindo, desça e mantenha nível de voo 050, chegada CARI, ajuste do altímetro em Salvador 1013. 2013, na CARI, descendo para o 050, gol 1-6-4. Positivo, TAM 3661, vetoração para evitar tráfego, direita proa 270, suba e mantenha nível de voo 220. O limite desta proa é até cruzar o nível 180 quando voa Ilhéus. Confirmo para 3661. Afirmo, TAM 3661 está sob vetoração. Curva à direita, proa 270, limitado até o cruzamento nível 180, onde voa Ilhéus. 270, sob ascensão ao 180, para voar Ilhéus. Trip 5489, controle. Escuta, Trip. Havia se destruído o voar Conquista. Está na proa de Conquista, 5489. Informe a proa. Proa 253. Gente, voando Conquista. no solo. 394, no colado agora 28, controle 1998, bom voo. 198, boa tarde. Controle Gol no 394, boa tarde. Gol no 394, boa tarde. Suba e mantenha nível de voo 360. Está sob vetoração. Vai voar na proa 270 até cruzar o nível de voo 180 quando voa crate. Ciente. Direita 270 após 180 crate. Gol no 314. Salvador, 3192-109 a bordo, autonomia 0335, alterna Aracaju, solicita instrução em táxi. Siga o táxi à direita e direita na Alfa e Golf até o Ponte Ferro 28, confirme a bordo 129. 109, 3192, Alfa e Golf. Sim, ativo, chama a torre 1 no 8 decimal 6 quando pronto no Ponte Ferro da Golf. Ponte Ferro 1186, 3192. Trip 5489, chame Recife, 1288, alterne 13325. 1288, 13325, Trip 5489. Obrigado, boa tarde, até a volta aí. Boa. Uno 648, reautorizado 2000 pés para completar a final do ILS Zulu, reporte estabilizado com 1013. Ok, 1013 para 2000, interceptar a final da Zulu, gol no 648. voo no 394, chame Recife, em 1288, alterne 1-3325. 288-3325, voo no 394. Oi, Salvador, boa tarde, Etan 3192, pronto, próximo ponto de espera, pista 28. A linha decolagem parada, Etan 3192? Afirmo. Exato, a linha decolada 28, sem parada, vento 260 graus com 13 nós. Autorizado, alinhar e decolar imediato, pista 28, Etan 3192. Completa final do ILS Zulu, torre no 86, 948. 8 metros já. Torre Salvador, é o gol 1846, estabilizando o localizador. 648, contém aproximação, traça 9 estátua, reporte comando visual com o campo, ajuste no 0-3. Confirme como está as condições na aproximação da 28? Está muito bom, por enquanto está bom. Tem uma chuva um pouco mais forte, que é uns 30 graus à direita na aproximação. Reporte comando visual com o campo, traça 9 estátua. Fácil. Salvador, boa tarde, azul 4064. Salvador, boa tarde, azul 4064. Bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho, até 3192. Azul 4064, acione identificação desse, mantenha nível de voo 050, chegada a Cari para o ILS Zulu, pista 28, com 1013 no ajuste. 050, 1013, chegada a Cari, 4064. Controle Salvador, boa tarde, é o TAN 3192, decola na Aron. ISO 92, sub e mantenha 350, vigilância. Só mantenha 350, está 3192, vigilância. 3 está na final normal, baixado para base, está avistado. Certo, foi avistado, cheque trem, vento de 230 graus com 10 nós, foi autorizado 28. Confirme, avistou a 1500 pés? Afirmativo, a 1500 pés. Entendi. Controle, Papa Tango, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, o ajuste em Salvador 1013, 1013, nos corredores, reporte Paripe. Não recebo indicação do modo Charlie. 1013 é o ajuste. Vitorinha Juliette, confirme PLB. Vitorinha Romândia, Juliette está com 3 a bordo, vai juntar 1-0, 1-3, vai fazer o cheque do transporte. Sente. Mantenha ainda o perfil aguardando autorização para NICAR, 3192. Mantendo ainda a saída da 3192. Por ali, confirma como recebe o transponder do Juliette agora? Tem indicação de altimetria. Juliette vai reportar manutenção, o Vitorinho Juliette. Qual altitude mantém, Vitorinho de Juliette? Ajuste 1013. Está mantendo 1.500 pés. Sente, 1.500 pés, reporte Paripe para voar rotatória 1013. Pede reportar lá em Paripe, Juliette. 648. Agora no 648 livrou. 648 saque livre via Alfa Índia Portão 2. Alfa Índia Portão 2, 648. Então 3192, chame Recife 12685, alterne 12545. 12685-2545, da 3192. Autorizado desvio, informe ao término. Previsão de quantas milhas para desvio, 4014? 12 milhas. 12 milhas. Ao término, voo Icari, reautorizado 2000, reporte na final do ILF Zulu para a final da 28. 2000, informará na final da ILF 284064. Controle, Vitor India Juliette para ingresso no Interlagos. Vitor India Juliette para o Interlagos, reporte rotatória. Eu vou estar na rotatória, Juliette. Boa tarde, eu tava 3193 com a Sierra. Solicita Galeão, tá na posição 05. 56 para Galeão 360, guarde cópia, ajuste 1013. Correção 1012 agora. Ok, 1012, aguardando Galeão 3193. Com intensidade de leve a moderada na final. Ciente, 4064. Salvador, Web 6703, portão 3, a informação Sierra 360, Salvador, Brasília. Que 3603, é isso? 6703. Só que não tem seu plano aqui no sistema, qual é o horário previsto da sua saída? 1820. Tá um pouquinho cedo ainda, aguarde com a pena escuta 340 Brasília. Tá ok. Vitor India Juliette, torre 1186. 1186, graças, boa tarde. Torre, boa tarde, Papatango, Vitor India Juliette. Vitor India Juliette, tá finalizado, reposta na 3 milhas da 17. Botará 3 milhas da 1-7, o Juliette. Juliette, confirma como está as condições na aproximação da 1-7? Aproximação da 1-7 e constante vai. Corredor Interlagos também. Gente, muito grato. Autorizou 93, pronto, Alcoberto. Prossiga, 3193. Autorizado por Galeão, nível 360 na Pesolano 4. Decola da 10, da pista 28, com curva esquerda na saída Gole, Eval e depois Crate. Aciona 5440, controle 19.8. Ok, autorizou 360 para o Galeão, Tezulu 1-4, decola da 28, com primeira curva esquerda, no perfil Gole, Eval, Crate, 5440, 19-8, 3193. Correto, chame para o puxa acionado. Ok, reportaremos. localizada no localizador 4064. Completa final do ILS Zulu com a torre 198 decimal 6. Corrija o ajuste agora 1012. Vamos pouso. 1012, 1086, boa. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4064. Azul 4064, quanto a aproximação, tráfego em novo estado, confirme como está as condições da aproximação da 28. É, por enquanto visual, estamos a 3 milhas do, externo, ainda em condições visuais. Estou visual aqui com o campo, estou avistando um pouco, provável chuvas próxima, acho que 1 a 2 milhas de aproximação da 28, ok? Tá, possivelmente pista um pouco úmida, o azul 4064. Afirmativo, tem chuva próxima ao campo, mas uma milha do externo ainda não encontra chuva. Tem, quanto na aproximação, reporte visual com campo. Portará, 4064. Correu, Vitor, direto para o backtrack. Exato, backtrack, Vitor, direto, solo aos 5-0. Reporte pista no set livre. Reportará livrado, Juliette. Confirmar o vento para o 4064? Azul 4064, vento de 210 graus com 04 nós. Ciente, 4064. Azul 4064, tráfego avistado, está visual, campo. Afirmativo. Pouso autorizado, 28, entre próxima cabeceira 28, a pista se encontra um pouco molhada, vento de 210 graus com 8 nós, check 3. Cara travado, livre pouso, 4064. Correu, Vitor e Juliette, frequência livre estacional, boa tarde.